Aí, meu compadre Mauro Vinícius. Vamos arrumar um pagodinho aí da velha guarda? Faz isso por agora, meu compadre. Meu compadre chatinho. Vamos falar daquele problema que ele teve com aquela nega ingrata. Ih, rapaz, a mulher voou. É. Um malandro lá de Cascadura. Todo lugar que ela mora, mandam ela embora. Com razão. Todo lugar que ela chega, a danada da nega arranja confusão. Que mulher, oi, que mulher, só me traz preocupação. Que mulher, oi, que mulher, só me traz preocupação. Todo lugar, vamos lá. E a velha guarda da Portela, né? Aliás, a velha guarda é responsável por tudo isso aí, né? É, todas as velhas guardas, né? Império, Maneira, Salgueira, Independente. Tudo cobra as duas cabeças. Ingrata mulher, mulher ingrata, mulher fingida. Assim não posso ter sossego em minha vida. Com a outra, eu não parava um instante. Cadê quem, meu compadre? Vivia como um judeu errante. De bom tinha uma coisa, a nega não bebia, mas você se embriaga todo dia. De bom, de bom tinha uma coisa, a nega não bebia e você se embriaga todo dia. Fala aí, Maurinho. Pensei que fosse outra situação, quando mandei ela embora e lhe nego o coração. É, mas vejam que sou um homem sem sorte pra viver assim sofrendo. Antes Deus me desse a morte, eu não direi. Mas ninguém, é que eu morro de medo que a nega saiba também. Eu não direi. O que se passou entre nós, eu não direi. Para o bem do nosso bem, eu não direi. O que se passou entre nós a ninguém, eu não direi. O que se passou entre nós a ninguém. Vai ficar só entre nós esse caso amoroso. O que está acontecendo é um fato sigiloso. É segredo de Estado, comentário proibido.